mais qualidade, mais emoção. 1080. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, são 9 horas e 33 minutos, estamos iniciando mais um programa Mulheres do Sertão e hoje a gente vai entrar na onda de o que é, o nosso tema hoje é água, né? A gente tem duas pessoas, aliás, temos três pessoas aqui, muito interessante, três pessoas que contribuem muito para a mudança das condições de vida dessa região, né? Que é... Alexandre Holanda, técnico do Caatinga, que vai estar conversando com a gente sobre água, né, sobre preservação. Cleide, minha amiga Cleide do MST, né? E meu amigo, não menos querido, Todinho, né? O coordenador do MST. Então vocês viram, hoje o programa vai estar animado. E como diz a gente por aqui, estamos ocupando essa rádio, estamos ocupando o programa Mulheres do Sertão. Bom dia, Cidinha, minha amiga, que sempre está aqui comigo. Sem ela, eu não faria esse programa. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Vera. Bom dia a todos os ouvintes. Vera, esse tema água é um tema muito importante. Eu sempre tenho olhado muito, principalmente para o comportamento das pessoas em relação à água, né? Hoje a gente... tem uma água boa, uma água tratada, é uma coisa que a gente tem hoje que a gente não sabe se a gente vai ter amanhã. Então, quanto mais a gente fala e quanto mais a gente conscientiza as pessoas desse bem precioso que a gente tem, a gente faz um bem à comunidade, à sociedade, de estar todo dia tratando sobre esse assunto, dizendo às pessoas, olha, tenha cuidado, reutilize aquilo que você puder, valorize o que você tem, não varra sua calçada com a mangueira, que isso não existe, não lave o carro todo dia, toda hora tá xiringando ali com água, né? Enche a vasilha, joga, derrama. É aquele sistema de conscientização que tem que ser feito diariamente, né? Para ver se as pessoas elas também entram nessa luta, né? Por esse bem tão precioso. E nós somos tão abençoados, né, Vera? Por causa dessa água maravilhosa, tão gostosa aqui no Nordeste, que é água que ainda vem do Rio São Francisco, já vem de longe, né? Para nossas torneiras. Bom dia para você, bom trabalho, viu? E vamos deixar os nossos convidados e a nossa convidada dar bom dia, né? Então, bom dia, Alexandre Holanda. Bom dia, Vera. Bom dia, companheira Cidinha. Bom dia, o companheiro aqui de luta, o companheiro Todinho, a companheira Cleide, né? É um prazer imenso estar participando desse programa Mulheres do Sertão pela primeira vez. Vamos bater um papo bem legal aqui com a companheira Vera. Vocês viram, né? Alexandre tem um vozeirão. E aí, Cleide, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Todinho. E bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo a Voluntário da Pátria nesse momento. Bom dia, Todinho, meu grande amigo, companheiro, que eu admiro muito. Obrigado. Então, bom dia, Cidinha. Bom dia, Cleide. Bom dia, Alexandre. Vera, minha conterrânea. Acho que hoje é um dia importante, né? O dia segundo o calendário internacional, o dia da mentira, mas hoje nós estamos aqui para debater a verdade e a realidade do que está ocorrendo, né? Muito bem lembrado, Todinho. Não é um dia, hoje é o dia da mentira, mas o que a gente vai tratar aqui, nada trata de mentira, né? A gente hoje vai tratar, como bem Cidinha apresentou, da questão das águas. A questão das águas no nosso país é uma questão muito séria, né? E a gente tem várias questões para ser colocada para os nossos convidados e a gente também, na medida do possível, vai respondendo. E porque tem uma falta d'água, né? Clara, aí não se chove como se chovia antigamente e a gente vai estar construindo uma conversa, dialogando sobre por que realmente acontece isso, né? Será que a água que a gente recebe nas nossas casas são tão bem tratadas assim, né? É de qualidade? O que a gente pode fazer para melhorar o nosso consumo consciente? O que é ter um consumo consciente da água? E quem de fato nesse planeta gasta mais água, né? Porque a gente está o tempo todo dizendo, vamos economizar, mas vamos descobrir juntas por quem de fato, nesse planeta, gasta mais água, desperdiça mais água. A gente optou por esse tema, porque o último dia 22 foi o dia, né, mundial das águas. A água é uma questão que interessa a todo mundo, né, em todo o planeta. E a gente vai, mas por enquanto, antes da gente iniciar o nosso bate-papo sobre a água, eu quero dar bom dia para as juremas, né? Bom dia, Jurema, que eu tenho certeza que vocês estão aí me escutando, para depois me dizer aonde eu fui mal e aonde eu fui boa. E bom dia, Cláudia, bom dia, Devânia, bom dia, minhas vizinhas que sempre me assistem, a mãe de Gésia, a dona Dejalva, né? Bom dia, Geisa, que também é uma jurema que sempre fica. Bom dia, Tica. E bom dia a todas as outras juremas que estávamos ontem à noite em reunião do nosso grupo. E por enquanto a gente vai de música, porque a nossa fiel companheira com certeza vai colocar uma boa música. Escoras sem o teu. E voltando, o nosso programa Mulheres Sertanejas, são 9 horas e 43 minutos. E a gente, o tema de hoje são a preservação da água, né? O que fazer? Eu soltei até uma pergunta aqui. Por que não existe mais água como existia, né, antigamente? E para fazer essa construção e para a gente fazer essa construção de nossa conversa, a gente hoje está aqui com 3 pessoas, que nosso parceiro e nossa parceira, né? Que é Alexandre, que é Cleide e que é Todinho, que veio nos ajudar a conversar um pouquinho sobre essa temática. Aí hoje eu vou começar por Alexandre Holanda, que é técnico do Caatinga, que trabalha com a questão do meio ambiente. Alexandre, eu queria que você me dissesse, como técnico, né, que você vive no campo com as famílias agricultoras, como é que você avalia que o agricultor hoje lida com a pouca água que a gente tem no semiárido? Muito bem, Vera. A gente tem acompanhado nos últimos anos, devido ao trabalho educativo, né, que as ONGs vêm fazendo aqui na região, a exemplo do Caatinga, o Chapada, o próprio MST, o NEPS ali na região de São Francisco, um pouco aqui também na área do Araripe, né, vem trabalhando muito a questão da educação, né, a educação contextualizada, né? Essa educação que mostra alternativas para as agricultoras e os agricultores familiares, né? Está produzindo o seu alimento, está trabalhando nas suas atividades, mas economizando água, né? E aí a gente lembra, né, das tecnologias que a gente tem desenvolvido aqui na região, que são de reaproveitamento de água. É, a gente tem um exemplo que hoje todo agricultor quer ter um em casa, que é o bioágua, né? Que é uma tecnologia simples, fácil de fazer e barata, né? Explica aí, Alexandre, como é o bioágua? O bioágua, Vera, ele é um reservatório que é feito no quintal de casa, né? Não precisa ter muito espaço para fazer um bioágua, né? É uma tecnologia pequena, onde você pode fazer o reaproveitamento da água que sai da sua pia, sai do banheiro, né? Isso do banho, né? Não da fossa, né? Porque para reaproveitamento da água que vai para a fossa, a gente já tem a fossa séptica também, que é outra tecnologia, né? Então esse bioágua, ele faz esse reaproveitamento da água. A água que você lavava louça e tudo que antes era jogada fora, sem nenhuma utilidade, você passa para esse bioágua, onde vai fazer a decantação, né? A purificação dessa água devido aos resíduos, principalmente de sabão, óleo, gordura que vai ter ali, né? Esse bioágua, ele vai fazer a decantação dessas impurezas, né? E vai cair em um tanque, onde essa água já vai estar decantada, né? E vai ser reutilizada para fazer a molhação nos cultivos de hortaliças e fruteiras, né? A gente hoje aqui na região, a gente tem feito através do projeto que até já se encerrou, que é o Riacho do Velho Chico, Novas Rendas Sertanejas, onde a gente fez 11 bioáguas aqui para experimentar, né? São tecnologias que a gente experimentou para ver se dava certo, né? E a gente vem tendo bons resultados. Já existem agricultores que estão fazendo por conta própria, não estão mais esperando o Caatinga ou Chapada chegar lá com a tecnologia. Já estão vendo a importância de reaproveitar essa água e já estão fazendo, né? E o interessante dessa tecnologia para reaproveitamento dessa água é que a forma de decantação da água, ela é feita com insumos naturais. É o carvão, o pó de madeira, a areia e brita, né? São coisas simples que você pode estar decantando essa água e reaproveitando, né? Então quer dizer que o bioágua é um... Quais são o material? Para quem está nos ouvindo, se eu fosse fazer um bioágua no meu quintal, o que é que eu precisaria? Quais são os materiais que eu precisaria ter? Vera, o bioágua simples para se fazer, você primeiro, né? Ele é feito tipo uma cisternazinha pequena. Aquela cisternazinha que a gente geralmente faz para pegar ali 1.000 litros de água, né? O bioágua, ele é feito 2 tanques, né? Com capacidade de 1.000 litros de água. Um tanque vai ser botado os materiais para fazer a decantação e o outro para receber a água decantada. Quais são os materiais? Simples. Você vai precisar, primeiro, cimento, areia, né? E brita para construir esses tanquezinhos, né? E você precisa fazer uma casinha, uma cobertura, né, em cima dele para proteger, cercar ali para os animais não pisar em cima e tal, né, para não destruir a tecnologia, né? Isso para fazer os tanques. Fez os tanques, é que você vai precisar. Você vai ter que comprar canos para fazer o sistema de ligação, né, da pia lá da sua cozinha, lá do banheiro, ligando diretamente para os tanques, né? E aí você vai colocar dentro de um dos tanques, você vai colocar os materiais que eu acabei de falar, que no caso é o carvão, né? Você vai botar uma camadazinha de mais ou menos 40 centímetros de carvão, outra de brita, outra de areia e outra de pó de madeira, né? Que vão fazer a decantação, isso? E esses tanques, eles são interligados. À medida que essa água vai passando por esses materiais, que ela vai decantando, ela vai caindo no segundo tanque, né, já decantada. E desse segundo tanque, você com uma bombinha simples de meio CV, né, você faz o sistema de irrigação para o seu quintal produtivo. Simples, né? Hoje um bioágua para você fazer, ele está em torno de R$3.000, né? Que a gente precisa comprar os materiais, cimento, né, a telha, as madeiras para fazer a cobertura. Então, com R$3.000 você consegue fazer um bioágua. Claro, se você, por exemplo, a gente tem muito agricultor por aí que é pedreiro e tudo, então esse custo já cai, porque o que é caro é a diária do pedreiro hoje, né? Mas se você já é pedreiro e tudo, você consegue baratear, né? Isso você pode fazer o bioágua, né, de cimento, a estrutura bem já consistente. Mas também já tem uns bioáguas sendo feitos com o tambor de 200 litros, tá, que encarece mais ainda esse valor, né? São forma alternativa, funciona da mesma forma e fica mais barato para o agricultor. É, muito bem. E é muito importante a gente vivenciar e aprender a fazer essas tecnologias, porque a gente está numa região que a gente tem uma estiagem longa, né? Exatamente. E aí eu vou fazer uma questão aqui para os três, mas fique bem à vontade para responder, que é a história da estiagem longa, né? A gente tem vivido nos últimos 7 anos essa estiagem, porque a seca a gente sabe que é uma realidade do semiárido, né? Já se dizia que o problema do sertão não é a seca, mas sim as cercas, né? As cercas dos donos dos grandes latifúndios. A seca existe desde que o Nordeste existe, né? O que a gente precisa aprender, né? Eu acho que tem uma coisa bem legal nos últimos anos, que é essa história da convivência com o semiárido, que é um novo olhar para essa região. Mas a gente está numa estiagem longa. E aí eu queria que Todinho, Cleide e Alexandre também falassem sobre o impacto dessa estiagem longa, se já foi. Eu estou aqui, Todinho, eu cheguei justamente na época da seca, porque eu cheguei dessa estiagem longa, eu cheguei aqui em meados de 2012, então a gente já estava entrando nesse período dessa seca, a gente está já quase no metade no primeiro bimestre de 2017 e a gente ainda está vivenciando, né? Essas falta de chuva. Então, por que vocês acham que a gente tem essa estiagem? Por que o impacto é diferente de outras estiagens que já aconteceu na região? Então, quer começar, Todinho? Olha, Todinho, tá, adoro ele. Você sabe que Todinho veio de lá de Trindade só para fazer o nosso programa. Todinho, você é massa. Diga aí. O programa das mulheres é Botafogo. Mas tá bom, eu acho que nós do MST, a gente tem feito uma avaliação também nesse contexto, pegando 2002, eu vim de Recife e fui para Petrolina, né? Foi um momento que não estava tendo tanta estiagem também no semiárido do brasileiro. Estava chovendo bastante, estava destruindo o BR, estava enchendo o açude, largo e daí por diante. Só que, no decorrer desses anos todos, a gente do movimento começamos a estudar e entender por que é que o sertão brasileiro sofre tanto com a seca, né? Primeiro veio o desmatamento da caatinga bruta, né, sem nenhum tipo de dó nem piedade. Segundo, o grande proprietário que não produz, mas ele apenas reproduz com que a seca ela seja ativa, ela continue sendo ativada, né, privatizando os espaços onde podemos criar poços, onde podemos criar nascente de água seja cultivada para que possa manter os animais, manter as famílias e daí por diante. Exemplo disso, hoje nós temos aqui no Araripe dois assentamentos que tem 10 anos de assentamento e hoje vive sobre as custas de carro-pipa. Então vem duas razões. Primeiro vem uma razão técnica, ambiental, que não é valorizada no nosso país, no estado. E a outra razão é uma razão política que insere dentro desse conjunto para debater a questão da seca e da estiagem. Como fazer? Vai fazer uma replantação de árvore para retomar a caatinga, né? Vai construir novos elementos que possa, né, nós ter uma boa, um inverno de qualidade, porque nós não tem, né? Pega andar hoje daqui, se você deixar a BR para ir para Petrolina e ir pela Caatinga, é meio que está indo pela pista, não tem mais nada, é só a terra nua e não existe mais como reativar a questão da água. Então acho que agora, né, nesse período foi que o movimento conseguiu fazer um projeto com o governo municipal e o INCRA, que está vindo quinta-feira, o superintendente, Dr. Bruno Medrado, para ter uma reunião com o prefeito municipal para abrir uma sangria da Edutora para abastecer o Patativa do Açaré e o assentamento José de Castro. São assentamentos com 15 anos na região e vive de carro-pipa. Lá em Petrolina? Não, aqui. Ah. Né? Aqui em Ouricuri. Os dois são de Ouricuri. Então, assim, eu acho que cabe à sociedade, em termos geral, eu acho que é um debate que envolve as duas razões, a política e a técnica, como o Alexandre já se expressou muito bem. Eu acho que a criatividade vem de cada um nesse atual momento, como fazer para recuperar nascente. Primeiro, a gente hoje tem 1%, Vera, de água doce para consumo humano. 1%. Né? Nós temos cerca de 2% de água doce a 3%, ou isso é consumida 1%. Para toda a população brasileira, porque cerca de 3% hoje vive na camada de gelo e daí por diante de neve, que não consegue mais gerar esse oxigênio que vem a benefício da família brasileira. Cleide, minha amiga, existe ou não existe mudança no tempo? Da sua memória de infância, você acha que o tempo é igual ao que era quando você era criança? Mudou muito, Vivera. Até porque a causa dessas mudanças, muitas vezes as pessoas fecham os olhos, mas é nós, né, que acaba fazendo coisas com o meio ambiente que não vem promover a gente. Né, mudou bastante. Hoje, para você dizer, tem água para a população, se não tiver uma economia de água, não souber usar, a gente vai ficar sem. E, Alexandre, me diga aí, você como... Eu vou lhe colocar aqui como especialista do que é isso? Da questão, não, da questão ambiental, porque você trabalha numa instituição que trata especificamente dessa questão, né? Mas você tem, além da questão técnica, você tem sua memória, né? Memória de vida. Isso. E você é desta região. Você avalia, você pode me dizer se está numa região de polo gesseiro, isso influencia na qualidade do meio ambiente que a gente vive aqui? Demais, demais. Eu já estava até escrevendo aqui para mim não esquecer, né? Todinho provocou de lá e eu comecei a escrever aqui. A gente vive numa escassez, uma seca prolongada, né? Historicamente a gente tem seca de 10, vinha seca de 10 em 10 anos, né? Isso seca de período de um ano, no ano seguinte já tinha um invernozinho, né? Essa realidade, devido à degradação do meio ambiente, essa realidade ela mudou, ela modificou e para pior, porque nós estamos entrando, né, no sétimo ano de seca seguido, né? Se esse ano não tiver um invernozinho onde os agricultores consiga tirar um feijãozinho, algumas regiões da chuva estão muito irregulares. Você olha, por exemplo, eu trabalho em Santa Filomena, acompanhando famílias em Santa Filomena, outras aqui em Ouricuri. As famílias que eu acompanho aqui em Ouricuri, nenhuma conseguiu ainda tirar alguma coisa da roça. O feijão que plantou, alguns estão morrendo, o milho tá lá, não, já está pendurando bem novinho, não vai conseguir produzir. Em algumas áreas de Santa Filomena, e mais especificamente aquelas que estão próximas da serra, tem agricultor que está colhendo feijão devido à irregularidade de chuva. Lá choveu primeiro, choveu com mais intensidade, em outra área não. E por que que isso acontece, né? O mau uso que a humanidade tem feito nos últimos anos dos recursos naturais, né? Aí você puxou a questão do gesso, né? O gesso hoje ele é o grande responsável pelo desmatamento na nossa região, né? Onde o desmatamento, acontece o desmatamento, o pessoal desmata para estar levando para as fábricas de gesso. E aí vem casado também com a pecuária, principalmente aqui na região de Bodocó, Granito, Exu, que é onde concentra a bacia leiteira, né? Então isso causa um grande impacto ambiental, né? E isso leva ao que a gente sabe que para a gente ter chuva, precisa ter plantas, sim, as plantas, né, que fazem a fotossíntese e que vai fazer o processo, todo esse processo para que formem as nuvens e que a gente consiga ter água, né, consiga ter chuva e consiga ter água retornando para os nossos plantios. Mas como é que vai ter água se a gente hoje, quase 70% da nossa área, falando especificamente aqui do Araripe, está toda desmatada, né? E aí, quais os impactos que isso causa com o desmatamento? A falta de chuva, as terras se tornam improdutivas porque estão todas descobertas, né? Não tem mais uma cobertura. Quando chove, a água bate com toda a força que vem, arrasta toda a parte, a camada fértil da terra, que é onde o agricultor usa para produzir. A água está arrastando todinha e entupindo os nossos mananciais de água. Um exemplo bem claro disso é o nosso Rio Brígida daqui, que liga, passa Granito, Exu, Parnamirim, que é um grande afluente do São Francisco. O Rio Brígida acabou, está entupido, tem areia, né? Então, e outros riachos correm esse mesmo risco, como o Rio São Pedro, o Riacho do Jacaré, né? Onde o desmatamento nos afluentes desses riachos é grande, né? E a gente tem feito um trabalho de conscientização e de incentivar os agricultores e mostrar para eles que é possível produzir sem precisar desmatar tanto, né? E aí a gente fala especificamente das agroflorestas que a gente tem desenvolvido ali na região do município de Parnamirim, né? Onde a gente trabalhava o projeto Riacho Velho Chico, né? Onde a gente estava fazendo o reflorestamento dos afluentes do Rio São Francisco, né? Para que a gente passe essa consciência para o agricultor, né? E a gente construa essa ideia junto, porque a gente está lá, o técnico do Caatinga está lá e tudo, mas a gente não detém todo o conhecimento total. A gente compartilha conhecimentos e saberes com os agricultores, né? E aí você pergunta, é diferente do tempo de hoje para antigamente? Muito diferente, muito diferente. Ontem eu conversava com uma família que eu acompanho, que é dona Isabel, né? Isabel, Joana, Dona Belinha, lá no Riacho dos Negros, que inclusive é ouvinte do nosso programa, né? E ela me mostrava uma área que eles estavam preparando para plantar feijão e milho. E ela me dizia: olha, Alexandre, quando eu era pequena, pai plantava mamona aqui, nós já chegamos a tirar até 300 sacos de mamona aqui. Mas hoje eu não consigo tirar mais 5 sacos de feijão, né? E aí a gente vai olhar o desmatamento do lado, né? A terra fraca, né? Um pouco adubo que o pessoal tem muito pegado, o pessoal que tem uma mania, digamos assim, aqui na região, né? Quem cria animais pega o esterco todinho e o pessoal leva todinho para os cultivos, para o monocultivo na região do São Francisco, enquanto suas áreas ficam aqui desprotegidas, né? Então a gente vem nessa conscientização e vem vendo essa realidade que vem mudando devido ao mau uso que o pessoal faz dos recursos naturais, né? Tanto tem o desperdício da água, né? Tem a má conservação do solo e o desmatamento aí causar, que é grande e que a cada dia a gente enfrenta ainda muita resistência de pessoas: ah, mas a gente precisa desmatar e tal. Sim, mas a gente pode desmatar tendo um uso consciente, né? Tem aquelas árvores, né? Aquelas plantas que elas rebrotam mais rápido do que outras. Então a gente pode estar fazendo esse manejo, né? E isso é que é interessante. É, gente. Como a gente está ouvindo aqui, a água, né? Sem água não tem vida, né? Verdade. A gente pode ficar até os dias sem comer, mas a gente não fica o dia sem beber água, né? A água é alimento e a gente precisa cuidar desse bem, que é um bem comum, né? E que tem muitos interesses, né? tem muitos interesses, inclusive interesse internacional nas águas daqui do nosso Brasil. A gente somos a Amazônia, é o que proporciona para a humanidade a maior reserva de água flutuante. É assim, por conta das árvores, a água consegue fazer um ciclo, de fato, né, aquele ciclo da água que precisa chover, precisa molhar a terra, né, precisa evaporar e precisa... É esse o ciclo da água que eu não sei, mas que a gente aprende na escola, né? Esse ciclo é que está sendo interrompido, né? E a gente precisa prestar atenção de como é que a gente cuida, não só no individual, no particular, mas como é que a gente cuida, né? E como é que a gente formaliza, organiza a luta para a preservação dessas águas. Porque não adianta eu estar na minha casa só preocupada, e também, né? Mas eu tenho que estar preocupada com... A quantidade de água que chega na minha casa e a quantidade de água que eu gasto, né, que eu desperdício, e eu preciso estar preocupada como a gente vai fazer para preservar, né, essa imensidão de água que tem no Brasil, e a gente muitas vezes a gente não tem acesso, né? Tem um país, eu acho que é no Peru, que a água foi privatizada, né? E que aonde a água, a nascente do rio, né, aonde a população originária daquela localidade ali, hoje para tirar a água da sua nascente, na qual aquela população nasceu ali, tem que pagar, né? Eu me lembro de uma vez que minha avó disse assim: um dia a gente vai comprar água. Eu não consegui entender o que era isso, né? A gente vai conseguir comprar água, e depois eu entendi. O Recife vive um racionamento de água há muito tempo, há mais de 30 anos. O que é o racionamento da água do Recife? Todos os dias tem água, mas não tem em todos os lugares. Eu moro num bairro, eu moro numa região norte, né? Então a região norte pode chegar água 2 dias na semana, aí depois fecha a água e vai para outra, e vai chegando assim, né? E mesmo assim a gente acha muito bom. Todo mundo, se você vai pro Recife, ninguém não tem um reservatório d'água. Todo mundo tem caixa, né? Todo mundo tem caixa porque não pode se viver lá sem um reservatório de água, porque você não tem água todo dia nas torneiras. Isso é uma coisa, mas no bairro que eu nasci, né, que ainda moro, quer dizer, quando estou lá no Recife, a água encanada só chegou nesse bairro em 1980, é muito pouco tempo, para todas as casas, porque até então tinha algumas casas. Então a água é um bem muito, muito caro para nós, né? E sem a água a gente não vive. Mas a gente vai continuar com esse bate-papo, com essa conversa. Mas por enquanto a gente vai de música, que a nossa amiga Cidinha vai nos blindar. É Sandy, porque... Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. O céu vai embora, virar nuvens de algodão, gotas de água da chuva. do fundo da terra. Voltando com o nosso programa Mulheres do Sertão, e agora são 10 horas e 10 minutos. Continuamos com a nossa conversa de hoje sobre as águas. Lembrando que o dia 22 de setembro foi o Dia Mundial das Águas, por isso que a gente está aqui fazendo essa roda de conversa com Alexandre do Caatinga, com Cleide do MST e com Todinho do MST. Imagine, uma pessoa ter o nome de Todinho. Sim. Olha só, a gente está aqui conversando, e aí a gente estava no intervalo, a gente estava conversando informalmente, e aí eu gostaria de perguntar para Todinho, né, que é um coordenador do MST. Todinho, o MST, quando ocupa uma terra, né, que é a sua luta legítima, essa terra não basta só ocupar para esse trabalhador e as trabalhadoras viverem, né? Precisa ocupar, mas também essa terra precisa de outros, vamos dizer assim, outros equipamentos, de outras infraestruturas. E a água é importante para isso. Como é que o MST faz numa área nova, numa área ocupada, né? Recente, por exemplo, com a questão da água, né? Chega através de carro-pipa, sempre ocupa terra perto de rio, né? Que eu sei que não é verdade, porque eu já fui em terra do MST que não estava bastante longe. Então, me conta aí para a gente entender, né? Como é que o trabalhador que ocupou a terra pode viver nessa ocupação? Pode falar. Pode, Cidinha. Então, primeiro, a gente... Segundo, é saber como está a estrutura orgânica dessa propriedade. E terceiro, é trabalhar o processo de conscientização das famílias que vão permanecer acampadas. Isso aí é o primeiro passo no momento que nós ocupamos. Dependente que a fazenda fique próxima do rio ou não, se ela for improdutiva, ela vai ser destinada a fim de reforma agrária. Isso aí é fato. Nós temos de fazer a reforma agrária na lei ou na marra, quem vai dizer é a conjuntura daí para frente. E as questões da infraestrutura, a partir do momento que é montado o acampamento, que é com lona, né, nós marcamos reuniões com o gestor municipal, Secretaria da Agricultura, que é o papel da Secretaria da Agricultura hoje, é corresponder à necessidade do homem do campo, que seja do MST ou de outras organizações, ou mesmo posseiro, é tarefa da Secretaria. E nós levamos uma discussão ampla e vai explicar para o gestor municipal que aquele povo que estão ali, que a partir daquele momento é visualizado como sem terra, a sua entidade, ele veio da cidade qual o gestor administra, né? Portanto, ele tem o dever e o compromisso com aquele povo que está ali. Aí entra a questão da saúde pública, a questão da escola, né? Mesmo itinerante, que possa funcionar de uma forma imediata, e a questão da água, que é fundamental nesse momento, dependente que vai de carro-pipa ou não. Quando é numa área mais úmida, nós damos uma cama de discussão com a Codevasp, que possa chegar junto das negociações e abastecer os trabalhadores com a questão hídrica. Caso contrário, fica as negociações com o gestor municipal. Como eu gosto muito de pegar esses lados mais, como eu estou falando aqui, a Creide, ela é mais assim, organizativa nesse processo de como vai fazer com a família, como vai preservar, né, como vai manter uma horta orgânica, sempre ela puxa muito isso. Ela vai ter a oportunidade de, né, falar no acampamento agora. E a gente trabalha mais nessa situação aí. Por exemplo, o que você falou é importante. Uhum. Ó, Patativa do Açaré é um assentamento de 10 anos, aqui vizinho aos patos. Agora que nós vamos ter uma reunião para discutir recurso hídrico. Não é que nunca tivemos reuniões, foi que nunca foi atendido o pedido. Isso significa preconceito com a classe trabalhadora, né? E agora que nós conseguimos agendar uma reunião importante para discutir a sangria da água para a Patativa do Açaré. Mas o povo está sobrevivendo, o povo cria os animais, o povo cria o bode, cria o gado, né? Produz no quintal de casa pequenas hortas, né? E muitos deles compram o pipa d'água e conseguem se manter durante 10 anos. José de Castro, mais antigo, parece que tem 12 anos, vai fazer 15 anos, também já temos um projeto que foi defendido na Câmara de Vereador Municipal. Já faz 4 anos atrás isso, ou 6 anos por aí, foi defendido. E agora também dá para ser executado a obra também do José. Então, provavelmente, está todo mundo hoje se preocupando com essa questão da água, né? Não é fato novo, isso já vem há muito tempo, a questão da água. Agora, eu pergunto e eu me preocupo comigo mesmo, de momento. O que fazer para retomar as nascentes de água que foi destruída nos longos dos anos? Isso é que fica a pergunta, não apenas para Alexandre, eu acho que é para todo o povo brasileiro, né? O que fazer para retomar as nascentes? Por exemplo, São Paulo passou 2 meses, foi 3, de crise hídrica, né? O paulista se desesperou. Por que se desesperou? Porque ali para ele era um momento previsório, né? E o nordestino já é permanente, ele já aprendeu a conviver com a seca, já aprendeu a ser econômico com a água, né? E nós sabemos disso no dia a dia. Eles preservam. Quem mais gasta água hoje não é apenas o pequeno, não. É os grandes produtores, é os grandes empresários, né? Pessoas que deixam de dar água potável para a família carente tomar, mas dá banho em cachorro, dá banho em gato, né? Tudo dá água das melhores qualidades. Então, acho que isso aí tem que ser uma reforma hídrica também no nosso país, como fazer? Isso tem que ser um debate mais profundo na retomada da nascente e da construção de cada um, pensar como fazer agora por diante, retomar os rios. Eu acho que tem também uma mudança de hábito, né? A gente precisa pensar nessa nossa mudança de cultura. Mas, como às vezes as pessoas ficam dizendo, não, o programa das mulheres sertanejas não... Os homens não falam, fala. Vocês viram o que fala e fala muito. Alexandre Todinho fala. Eita. A gente vai... Vou ficar calado, viu, Tadeu? Mas eu quero que... E aí a gente vai dar oportunidade para a Cleide, que também é do MST, que é uma das coordenadoras do MST aqui na região, que fala da sua prática de como organizar, né, dentro do MST, essa história. Não que eu ache, eu não caio nesse discurso, que a administração das águas tem que ser responsabilidade de nossa mulher. Nada com isso. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem muita responsabilidade. Tudo que é para administrar coisa ruim, bota para cima de nós mulheres, né? Claro, a gente está mais tempo nas tarefas domésticas, né? Então a gente se preocupa mesmo. Mas eu gostaria que a gente começasse a desconstruir essa história de dizer, não, a responsabilidade de administrar a água da casa sempre é das mulheres. Tem que ser de todo mundo, né? Como as tarefas domésticas. A gente está dizendo o tempo inteiro que é de responsabilidade de quem mora na casa e buscar água, economizar água. Isso também é uma tarefa doméstica, né? É uma tarefa que deve ser compartilhada com todo mundo. A gente sabe, né, e vê no nosso cotidiano, a nossa prática, que muitas vezes buscar água fica... Até os homens vão buscar, né? Mas ficar administrando ali o quanto vai ser usado para aquilo, o quanto vai ser usado para outra coisa, é nossa, né? E eu gostaria muito que a gente fosse... E aí eu, aproveitando a oportunidade aqui, né, de convidar as mulheres a pensar nessa função que é, né? De administrar esse bem comum, que deve ser de responsabilidade de todo mundo, e de pensar para os técnicos que estão trabalhando aí com a Caatinga, com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, de também colocar essa questão, que é tão importante como qualquer outra. Mas eu queria que a Cleide falasse um pouquinho sobre essa... Para não deixar, né? De bem... Porque a gente tá aqui, ó. Dois homens e uma mulher aqui no meio. Eu tô só mediano. Para você, Cleide, falasse um pouquinho de como é essa história da água nos assentamentos, no seu cotidiano com as mulheres do MST. Então, Vera, a gente sempre tem batido na tecla na questão das queimadas, né? Quando vem o desmatamento, a gente sempre banca discussão nos nossos acampamentos, nos nossos assentamentos, que isso não é a prática ideal, né? A gente criamos um grupo da agroecologia dentro do MST na direção para que pudesse acompanhar a questão do uso da água. Por que isso? Porque em acampamento a gente temos hortas orgânicas, né, acompanhado por esse grupo. Então, para que essas famílias comecem a fazer as hortas, a gente temos que orientar como fazer com a água para não ter desperdício. Uhum. Né? Aonde a gente, no assentamento que a gente mora, são 15 famílias, mas pegando em torno do sítio vizinho, a gente temos 25 pessoas que utilizam a água. Mas a gente não utiliza a água de forma irregular, até porque nós mesmos é quem fazemos o racionamento, onde a gente tem água quatro dias na semana alternada, que é o sábado e o domingo, a terça e na quinta. Os outros dias a gente não tem água na torneira. Por que isso? Porque a gente temos que usar a nossa consciência. Porque se a gente gastar muito hoje, vai faltar amanhã. Então, a gente já se organiza fazendo essas conversas com os agricultores. E não é diferente aonde chega a água, no Josué, no Patativa. A gente vai estar se reunindo e também orientando as famílias, né? Porque já tem muito tempo que eles estão sem água. Então, eles também vão aprender a valorizar cada vez mais a água que for para lá. Então, a gente sempre está bancando essa discussão do reaproveitamento de água, né? Porque muita gente não utiliza, não reutiliza a água e diz: ah, meu quintal não tem planta, não tem árvore, porque falta água. Então, vamos ver aonde que cada um está errando, né? No desperdício da água. Deixa que a água escoe sem nenhuma utilização. Então, isso é importante, que cada um seja consciente no gasto da água, para que ele possa também estar reaproveitando, como o Alexandre já falou, do reaproveitamento de água. Então, cabe a cada um que interessar fazer esse pequeno projeto, estar procurando o MST, que possa estar encaminhando para os meninos do Caatinga, que são os parceiros que no momento que a gente necessita, a gente está lá e está bancando as discussões, está tirando dúvida. Então, cabe a cada um da população estar se orientando cada vez mais. E Alexandre, eu vi que você teve uma hora que eu falei, tu deu uma cutucada assim na cadeira, então teve alguma coisa que te lembrou e aí pra tu falar, né? Então, diz aí o que você tava pensando enquanto a gente tava. Enquanto eu tava falando aqui, Alexandre ficava. Aí. Vê só, Vera. Quando você falava, né, que historicamente as mulheres elas já têm essa preocupação de reaproveitar as águas. Uhum. E isso é verdade. Só que, principalmente nós técnicos e nós homens, temos que começar a mudar o olhar. Porque isso também tem levado a mulher a se sobrecarregar dentro dos seus afazeres. Você disse, ah, o homem muitas vezes pega água. Ele vai buscar água na fonte e traz, mas não dá o destino que deveria dar. Quem vai dar é a mulher. Então, gera uma sobrecarga de trabalho, né? E aí, eu quero aqui fazer uma provocação para nós da classe masculina. Por que nós não começamos a se conscientizar que a classe masculina hoje é quem mais desperdiça água? Só precisa a gente sair um pouquinho aqui na cidade e ver os caras lavando carro na calçada. É baldes e mais baldes de água para lavar um carro. E não reaproveita. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha esposa, ela reaproveita a água que ela lava a roupa para lavar a calçada, lavar as outras coisas. A gente, se fosse lavar a roupa, pegava aquela água e já deixava descer diretamente no esgoto. Não reaproveita. É um hábito que a gente precisa mudar, né? E isso precisa a gente ter consciência. Acho que com o avançar que a gente tá das coisas, com grande desperdício de água, o ponto principal hoje é conscientização. Precisa, todo mundo tá consciente, né? Não é mais só as mulheres tá, consciente e os homens ficando na retaguarda, não. Tem todo mundo ter a sua consciência. Precisa isso acontecer de fato, né? Porque senão a gente vai ficar no mais, na mesmice e não vai para lugar nenhum. Né? Ou a gente se une na luta, ou ela vai nos dar uma rasteira grande como já está dando. Né? Quando a gente não consegue mais produzir nosso alimento. Você falava que Recife já passa por racionamento de água. Oricuri também passa. Né? Oricuri também passa. Estamos aqui bem pertinho do Rio São Francisco. Não era para passar, mas passamos. Né? Se você for ver, por exemplo, eu moro aqui no bairro do Batalhão. Não chega água todo dia, não. Chega uma vez na semana. Né? E acho que é para isso, para poder chegar nos outros bairros. Né? Então, Oricuri passa por um grande racionamento de água. Né? A gente tem uma das maiores barragens do estado de Pernambuco, está aqui bem pertinho de nós, que é a barragem do Entremonte. E vem em seguida da barragem dos Algodões, que é outra barragem grande. Né? E que com esse longo período de seca, elas secaram. Tudo seca. O açude do Tamboril aqui é um exemplo bem pertinho, que era quem abastecia Oricuri. Né? Até pouco tempo, até 98, quando a adutora chegou aqui em Oricuri, era abastecido por o açude do Tamboril e o açude do Porco, que é aqui na divisa de Oricuri com Bodocó. Esses dois açudes chegaram a secar com esse longo período de estiagem. Ah, mas foi problema da seca? Não, foi problema da consciência humana, né? Que desperdiça muita água. Né? A gente, em torno dessas barragens, a gente tem os plantios irrigados já. E aí, se desperdiça muita água. E qual é o nosso desafio hoje? Fazer com que esse pessoal continue produzindo lá, mas que essa molhação desses quintais produtivos sejam de forma mais eficientes e que economize água. Né? Então, quando eu estava mexendo na cadeira aqui, é que a gente vai lembrando das coisas e fica doido para falar. Eu acho que tem uma coisa bem interessante, que é a história de cuidar do meio ambiente, né? Você não tem como não pensar o meio ambiente como um todo, porque cuidar da água é cuidar do planeta, é cuidar quais são os destinos que a gente tem que dar aos nossos lixos, né? É uma cultura, uma nova cultura que tem que se estabelecer nessa... Porque eu sou da parte das pessoas que pensam que o impacto que a gente já causou de mal ao meio ambiente vai demorar muito para essa terra se recuperar. O jeito de a gente viver, né? A gente vive num jeito muito predatório, né? De acabar as coisas. Vamos acabar aqui, aí depois a gente acaba ali, e depois a gente acaba aqui, e não dá tempo da terra se recuperar. Isso, né? Vera, é o imediatismo das coisas, né? Você quer ter ali naquele momento e não se preocupa com o futuro. Um grande exemplo disso é o desmatamento aqui na nossa região, né? É, quando você desmata uma área, o primeiro ano, Ave Maria, a produção é excelente, né? Porque você queimou, né? Além de desmatar, queimou, então ficou as cinzas ali, né? Tem potássio, fósforo, que são minerais que dão uma excelente produção. No segundo ano já não tem. O cara, ah, mas eu quero ter a mesma produção. Desmata outra área. Aquela lá já fica descoberta, já gera um problema ambiental ali. Uma outra questão que você tocou bastante interessante, que a gente precisa discutir muito, trabalhar muito nas nossas comunidades, é a questão do lixo, né? O lixo hoje é um grande problema, né? Eu falo aqui, por exemplo, o açude do Tamboril. Minha gente, o que tem de lixo nas margens do açude do Tamboril não é brincadeira. Né? A gente precisa discutir com a sociedade civil, mas a gente também precisa pensar junto com os gestores. Porque com é incrível gestores. Como os gestores dessa região não têm uma política efetiva de cuidado com os lixos, com os nossos lixos. E todo dia se produz lixo. A gente precisa pensar o que fazer com esse lixo, né? Verdade. A gente estamos em 2017 e, se eu salvo engano, é o último ano que os municípios e estados tinham para trabalhar a questão dos aterros sanitários nos seus municípios. Aqui na região do Araripe, não tem aterro sanitário, né? A gente tem o lixão aqui, na saída para Petrolina. Pessoal que tem as propriedades ali em torno do lixão, meu Deus, é um Deus nos acuda, né? É lixo espalhado por todo canto, né? E aí vem sérios problemas. Além dos problemas ambientais, tem os problemas de saúde das pessoas que estão ali naquele entorno, né? Então a gente precisa... O importante é começar nas bases, nas comunidades, nas associações, mas está sempre provocando os gestores, porque eles têm uma mania danada de fazer vista grossa das coisas e achar, empurrando o problema para outros, e acaba não se resolvendo o problema, e aí vai se agravando mais ainda o problema ambiental, que causa problema de saúde para a população. Isso é evidente. E aí a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou agradecer, e aí eu quero que vocês digam, né? Se eu não gosto de dizer, diga suas últimas palavras, porque não é a última palavra. Não são. A gente vai ter outras oportunidades. Vocês vão sair daqui e vão falar muito, muito, muito, por muitos anos. Mas o tempo do programa, claro, a gente poderia... Esse tema, e como qualquer outro tema, é um tema empolgante. Mas eu gostaria de agradecer a participação de vocês e que se desse seus... Finalmente. Muito bem. Então, assim, obrigado, Vera, pelo convite. Foi uma honra, Alexandre, nós estar juntos aqui, né, no debate... Bom debate construtivo. Quero deixar um abraço para todos os assentados, trabalhadores rurais que estão nos ouvindo nesse momento. O seu programa tem uma audiência extraordinária, né? Inclusive, meus filhos estão tudo lá no pé do rádio agora assistindo o programa. Eles Como gostam. É o nome dele, Todinho? Eduardo, Manuel e Daniel. Eduardo, Manuel e Daniel. Já tem Lene também, que é a doentinha lá, que participa do programa. Todo mundo os assiste. Então, acho que faz parte disso, o programa está de parabéns. E até a outra oportunidade, se Deus permitir, e vocês convidar, nós estaremos aqui para fortalecer o debate. Esse Todinho é bom de filho, menino, tá brincando? Aí, Cleide, diga aí, para quem você quer dar seus alôs? Não, adotado. Vera, é com muito prazer que a gente vem ao seu programa, né, que é um momento que a gente pode estar repassando um pouco do conhecimento da gente para os ouvintes, né? E a gente está sempre pronto para o momento que convidar, né? Então, agradeço muito ao convite, né? A gente estamos disponível a vir no momento que você convidar, até porque o Todinho disse, olha, Vera falou que você tinha dito que ia, então... Você falou, tem que ir. Então, a gente só tem mesmo a agradecer, né? Agradecer todos os ouvintes que nos ouviram e dizer para eles que a conscientização do uso da água é muito importante, né? Vamos usar, mas usar com consciência, para que amanhã não venha a faltar. Bom, quando o diálogo é bom, o tempo passa rápido demais, né? Não deu nem A gente nem percebeu. É. Né? Então, quero agradecer a Vera por o convite. Fico muito feliz de estar aqui. E já vou me convidando. Se tiver outras vezes, eu venho novamente, Vera. Gostei do debate. Né? Então, quero aproveitar também mandar um abraço para os grupos de mulheres que eu acompanho aqui no Sítio Umburana, aqui em Uricuri. O grupo de mulheres do TU, que tem a companheira Lourinha, que com certeza também está ouvindo o programa, né? O grupo de mulheres lá de Santa Filomena, da comunidade do Riacho dos Negros e lá da Santa Fé, né? São mulheres fortes. Dona Sila também está ouvindo o programa. Então, quero mandar um abraço para todas elas, né? E mais uma vez agradecer a companheira Cleide, ao companheiro Todinho, né? Que a gente fez esse diálogo legal aqui, né? Então, fico feliz por isso, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade. E uma próxima vez que estiver, velho, eu estou aí novamente. Eu que agradeço, né? É, eu que agradeço. O programa não é meu, o programa é nosso, né? Eu sempre digo, quem quiser vir, pode vir. O programa é uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular, mais do Fórum de Mulheres do Araripe. Então, não precisa ser convidado ou convidada para estar. E bom final de semana e até o próximo sábado, se assim o universo permitir. Será? Acabamos de apresentar o programa Mulheres do Sertão, uma realização do Centro de Medicina Popular, parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e do Grupo de Mulheres Jurema, com apoio da instituição Pão para o Mundo, todo sábado às 9:30 da manhã.